Deixa-me sentir o teu calor. Vem dentro de mim, faz-me sentir bem assim. O perfume que deixas no ar, dá-me gozo, quero te agarrar, para não te deixar fugir jamais. Mas olhar para ti e não te ter é pior que querer e não poder. É sentir que o desejo é mais forte que a razão. Quando eu te toco, a tua pele na minha pele, o teu olhar da cor do mel, faz-me sentir louco. Quando eu te toco, abraça-te junto a mim, amor. Deixa-me sentir o teu calor. Vem dentro de mim, faz-me sentir bem assim. O perfume que deixas no ar dá-me gozo. Quero te agarrar para não te deixar fugir jamais. Mas olhar para ti e não te ter é pior que querer e não poder. É sentir que o desejo é mais forte que a razão. Quando eu te toco, a tua pele na minha pele, teu olhar de cor do mel, faz-me sentir louco. Quando eu te toco, a tua pele na minha pele, o teu olhar de cor do mel, faz-me sentir louco. Quando eu te toco, deixar fugir jamais. Mas olhar para ti e não te ter é pior que querer e não poder. É sentir que o desejo é mais forte que a razão. Quando eu te toco, a tua pele na minha pele, o teu olhar de cor do mel, faz-me sentir louco. Quando eu te toco, na minha pele, oh, faz-me sentir louco. De comprar roupas de marca, eu sei. sexo. Gostas de ter a conta recheada, um carro ou dois no portão, casa pro inverno e pro verão. Baby, podes crer, tu mereces isso e muito mais. Se algum dia a sorte acabar, será que vais mudar? Se algum dia não te puder dar tudo o que posso dar, será que alguma coisa vai mudar? Será que vais me amar, baby? Se algum dia a sorte acabar, não sei se vais ficar. Eu não tenho tanto para ti. Gostas de mim ou do que te posso dar? Se algum dia eu me for te acabar, quero saber o que vai acontecer. Diz-me o que é importante para ti. Gostas de mim ou do que te posso dar? Se algum dia o conforto acabar, quero saber o que vai acontecer. Eu sei, gostas de ter a roupa engomada. E sei, gostas de ter a casa arrumada. Thank you. sonhei. Onde estão horas que vivi? Quem as tem? De que serve ter coração e não ter o amor de ninguém? Beijos que te dei, onde estão? A quem foste dar o que é meu? Vale mais não ter coração do que ter e não ter. Tudo na vida, bandeira vencida, rasgada no chão. Sou a data esquecida, a coisa perdida que vai a leilão. Ai, sonhos que sonhei, onde estão? Horas que vivi. E não ter o amor de ninguém. Vivo de saudades, amor. A vida perdeu fulgor, como o sol de inverno. Não tenho. E não ter o amor de ninguém. Vivo de saudades, amor. A vida perdeu fulgor, como o sol de inverno. Não tenho. Canal 2 da Antena Web. Sombras que percorrem o meu fado. Cinzento do céu, são ondas deste mar que foi tingido pela dor, levando um sonho que já não é meu. A noite ensombrou este canteiro de amores imperfeitos. Orvalhados do espanto, galera de fantasmas, no véu negro deste mar, rasgando as cordas tristes do meu canto. Pranto de pilhafras nas vertentes da noite. Saudades de um passado que não foi nem nada de vir. Nas forças que me prende o destino, a cidade de amores imperfeitos que não chegam a fluir. luz da noite, saudades de um passado que não veio nem há de vir. As vozes que prendem o destino adiado e amores imperfeitos que não chegam a florir. Quem disse que não vou ser capaz de lutar e sempre mais além? Se às vezes parece que ando para trás, é porque sei que eu vou ser alguém. Eu sei o que quero e assim estou bem. Quem disse que é impossível eu sonhar e chegar a outra dimensão, abrir os braços, conseguir voar, fazer da música a minha paixão, saber dizer sim ou dizer não. Vou sair pra rua agora, a vida espera lá fora, e nem um segundo eu quero perder. Faço o que quero, mais nada, não deixo a porta fechada, e o futuro é confidências, mas não o conto a ninguém, por peso na consciência. E aproximar, invadiste a minha alma, inundaste-me de luar. Fandangueiro à luz da lua, dançarino. Bailaste a noite inteira e não quiseste parar. A tua sombra perfeita fez sem poeira no ar. E a razão da tua ausência ninguém a pode explicar. A minha alma inundaste-me do ar. Canal 2 da Antena Web. Que pudesse sentir por alguém o que senti por ti, sem sequer conhecer. Quando te vi, percebi que tu eras a pessoa que eu sonhei para mim, mas quero ser também o teu grande amor. Mais lindos de amor para ti vou cantar. Vou te dar uma flor. Se eu não falar, é porque a emoção tomou conta do meu coração. Mas quero te dizer: eu gosto de ti. Não mereço alguém assim. Só quero te fazer muito feliz. Eu sei que é cedo e talvez eu devesse me calar, mas tenho tanto para dizer. Os poemas mais lindos de amor para ti vou cantar. Vou te dar uma flor. Se eu não falar, é porque a emoção tomou conta do meu coração. Mas quero te dizer: eu gosto de ti. Não mereço alguém assim. Só quero te fazer muito feliz. Eu sei que é cedo e talvez eu devesse me calar, mas tenho tanto para dizer. Eu gosto de ti. Quis saber quem sou, o que faço aqui. Quem me abandonou, de quem me esqueci. Perguntei por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz tua voz. Em silêncio, amor, tristeza e fim, eu te sinto em flor. Eu te sofro em mim. Eu te lembro assim. Partir é a morrer. Como amar é ganhar e perder. Tu vieste em flor, eu te desfolhei. Tu te deste em amor, eu nada te dei. Em teu corpo, amor, eu adormeci. Morri nele e ao morrer renasci. E depois do amor, e depois de nós, o dizer adeus, ficarmos sós. Teu lugar a mais, tua ausência em mim, tua paz que perdi, minha dor que aprendi. De novo vieste em flor, te desfolhei. Depois do amor e depois de nós, o adeus, o ficarmos sós. Canal 2 da Antena Web. Saber dizer adeus. espera sem dizer. Ouvi uma porta bater. Levaste a metade de mim. Se eu pudesse parar de pensar em ti. Sem me deixar, não quero sentir mais a dor. Pensei que sem ti o mundo acabou. Mas esta pode ser a minha única chance, só para ver que serei sem ti. Sentido para não ver mais um fim. Não quero ficar sem o teu amor. Giving you all I had in me. Giving you all. Vai tu, vai ela, vai tu pra casa dela. vai tu, vai tu, vai ela. Vai ela. Vai tu, vai tu, vai ela. Vai tu. Vai tu, vai tu, vai ela. Vai ela. É do meu gosto, é da minha opinião. Hei de amar a moreninha na raiz do coração. É do meu gosto, é da minha opinião. Hei de amar a moreninha na raiz do coração. E deixa ao passar.